coisas se dão necessariamente nessa ordem. Então, politicamente, Júnior Mano hoje está fragilizado para entrar nessa disputa, mesmo que o senador Cid Gomes insista apostando no nome dele. Jornalista Beto Almeida, são 7h44. Vamos falar agora, seguindo aí na agenda política, sobre o IOF. O governo federal ganhou a queda de braço e o aumento das alíquotas do IOF é inevitável, Beto. Exatamente, Marcos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ele tentou ali uma conciliação. Essa conciliação foi no início da semana. Não deu certo, não teve sucesso, não houve ali um avanço de acordo possível entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. E aí o que é que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele então decidiu, Marcos, e ele decidiu exatamente por validar a cobrança, o aumento do imposto sobre operações financeiras, que é o chamado IOF. Essa novela não termina ainda, porque assim, tem reações, claro que vai ter reações. Qual foi a decisão agora do Alexandre? E olha que ela tem uma questão, viu? Essa decisão dele, ela foi de certo modo parcial. Por quê? Porque ela não, a única coisa que ele revogou aí foi aquelas operações com saques antecipados. O que que é isso? Aquilo que o comércio, o varejista costuma fazer, Marcos. Ele precisa de capital de giro, por exemplo, aí ele vai no banco, ele tem lá recebíveis, ou seja, valores a receber, ele negocia esses valores com o banco, e aí a cobrança do IOF, por exemplo, ele tirou isso daí, porque não é considerada necessariamente, prioritariamente, uma operação financeira. Então, esses recebíveis, né, eles não vão entrar nessa conta. E o governo diz que só esse ano ele perde mais de 400 milhões de reais, mas conhecidamente o governo sai vitorioso dessa história, Marcos, porque ele consegue finalmente recursos extras para fazer frente às suas despesas e não ter que anunciar novos contingenciamentos de dinheiro, de recursos para obras, para o orçamento que ele precisa tocar nesse ano em 2025 e no ano que vem. O presidente Lula, na realidade, está comemorando. Foi uma vitória. Agora, qual é a reação do Congresso? O Congresso Nacional se sente desmoralizado por essa ação. Acha que o ministro Alexandre de Moraes politizou uma ação que não deveria, que a questão era para ser tratada exclusivamente no âmbito jurídico. Aliás, tudo, essa questão da contaminação do STF pelo político é algo que realmente está complicando essas relações. Nós vamos ter ainda muitas reações a partir de agora do Congresso Nacional em relação ao presidente Lula. E ele se sente bem agora, o presidente Lula, Marcos. Ele se sente agora motivado, sabe por quê? Porque ele já melhorou, inclusive, agora na pesquisa de opinião pública, desde essa questão aí da taxação de 50% sobre as importações para os Estados Unidos. Então, isso está deixando o presidente Lula, nesse momento, numa posição cômoda em relação ao Congresso Nacional, que tem tomado, de fato, atitudes que vão na contramão da opinião pública. Marcos. Jornalista Beto Almeida, 1 minuto para encerrar o nosso bate-papo. O jornalista Beto Almeida, avançou o projeto de isenção do imposto de renda? Avançou sim. E isso daí também é uma coisa boa para o governo, claro. Isso, como é que foi essa história? Avançou na comissão especial que está avaliando exatamente a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas até R$5.000. Nesse caso aí, ainda foi mais além, porque incluiu um pouco da proposta do Arthur Lira, que é o seguinte: até 5 mil está isento. E depois, Marcos, quem ganha até 7.300 vai ter aí uns descontos parciais. Essa questão aqui está sendo analisada nessa comissão e foi aprovada dentro dessa comissão especial. Significa dizer que já tá valendo, já é lei? Não. Ainda vai ter que passar, naturalmente, pelo plenário do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Mas isso só vai acontecer, a previsão lá para o mês de agosto. Mas sim, é algo que é um avanço e uma vitória para o governo, que é uma promessa de campanha do presidente Lula. E na proposta do Arthur Lira, teve mais também, viu, Marcos? Ele, inclusive, estudou lá uma forma de garantir que municípios, também os estados, não percam com essa questão da redução do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, que é algo também que os municípios estavam pressionando e os estados também. E para encerrar esse nosso bate-papo de hoje, eu quero colocar o seguinte: o presidente Lula também decidiu, Marcos, vetar o aumento do número de deputados federais. Lembra que a gente falou disso? 513, né? Aí o que que acontece? Para 1531. O que acontece agora, Marcos? A expectativa era que o presidente Lula fosse lavar as mãos. Lavar as mãos significa dizer o seguinte, ó, acabou o prazo para ele vetar ou aprovar. E aí, como ele ia lavar as mãos, o Congresso ia decidir, ou seja, ia promulgar. Mas só que o presidente Lula resolveu tomar posição. Tomar posição, ele foi lá e vetou. Ele poderia não ter vetado, poderia ter vencido o prazo e deixar o abacaxi para o Congresso Nacional. Mas ele fez isso. E ele fez isso por quê? Também baseado em pesquisas, Marcos. Ele está com pesquisas em mãos de que o brasileiro é contra esse aumento no número de deputados federais, que vai ter reflexo nas assembleias legislativas. E agora, como é que fica? Cabe a responsabilidade agora para o Congresso Nacional. É ele que vai decidir se mantém ou se veta essa decisão do presidente Lula. Marcos, é isso. Fechou o jornalista Beto Almeida. Muito obrigado, Beto. Abraço, uma boa quinta-feira, bom trabalho. Uma boa quinta para todos e até amanhã. Ceará, Brasil e mundo, ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Vem, pode vir. Pronto, chegou. O trabalho tá na pista. Boa, minha prefeitura. O novo programa da Prefeitura de Fortaleza vai restaurar as vias, levar o trabalho pra pista, pra melhorar a vida do cidadão que vai usar a rua, ó, dos trinques. A pista é boa mesmo, viu? Tô dizendo. E as equipes já estão trabalhando por toda a cidade, tudo pra deixar as ruas naquele modelo, do jeitinho que nossa Fortaleza merece. Trabalho tá na pista, é a cidade ganhando um novo caminho. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o respeito ao ser humano e ao meio ambiente. A Alesse aderiu ao Pacto Global da ONU, criando uma cultura de empatia com as pessoas e o planeta. É um novo tempo que se reflete em ações que apoiam empreendedorismo, a sustentabilidade, defendem direitos e protegem recursos naturais, sendo uma casa de iguais. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará. O governo do Ceará não para. Preservar nossa história e fortalecer o comércio local. Foi pensando nisso que o governo do Ceará, em parceria com o município, iniciou as obras de requalificação da Praça do Ferreira. Já em Quixeramobim, começaram as obras do Porto Seco, que vai conectar a ferrovia transnordestina ao Porto do Pecém e gerar mais de 1.300 empregos. A agricultura familiar segue avançando. Em 32 municípios cearenses, foram entregues 40 tratores e equipamentos agrícolas. O governo do Ceará liberou a construção de mais 9 escolas em tempo integral. Já são 74 escolas dessa modalidade com obras em andamento. E até 2026 serão 138. E o Ceará segue dando aula e se mantém como único estado brasileiro a alcançar mais de 85% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa. O Cara recebeu uma nova unidade do raio. Agora as 79 bases do Ceará contam com uma estrutura reforçada e mais de 3 mil policiais. Os caminhos da sua aposentadoria. Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia. A melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Luzenor de Oliveira, jornalista premiado, antenado na notícia, pelo povo admirado, é o apresentador desse programa arretado, que é líder de audiência do interior do estado. Muitas dicas preciosas com o Paulo Bacelar, esse grande advogado, competente e popular, ao lado de Luzenor, para suas dúvidas tirar, eles conhecem os caminhos para você se aposentar. Geral. São 7 horas e 54 minutos. Pesquisa mostra que Brasil retornou à lista de países com mais crianças não imunizadas. A Raquel Tavares tem a informação agora. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil voltou à lista dos países com mais crianças não imunizadas no mundo e ocupa a 17ª posição em um ranking de 20 nações. Dentre as 17 vacinas monitoradas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e pela Organização Mundial da Saúde, nenhum alcançou cobertura de 90% ou mais no Brasil em 2024. Em comparação com o ano de 2023, a pesquisa mostra um retrocesso quando o país deixou a lista depois de uma melhora nos índices de cobertura vacinal. O indicador utilizado é a aplicação do DTP1, primeira dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche, considerada a imunização chave para identificar as crianças que não receberam qualquer vacina no calendário básico. Em 2024, cerca de 115 milhões de bebês receberam ao menos uma dose da vacina DTP e aproximadamente 109 milhões completaram o esquema de 3 doses. O levantamento mostra que quase 20 milhões de crianças em todo o mundo ainda não receberam todas as doses da DTP. Do total, 14,3 milhões não tomaram vacina, número que supera em 4 milhões a meta prevista para 2024, com base nos objetivos da Agenda de Imunização 2030. Com informações do Ceará Agora, Raquel Tavares. 7:55, cartão Mais Infância. Benefício de julho já está na conta das famílias cearenses. A informação com Sátiro Salles. O governo do Ceará realizou o pagamento do cartão Mais Infância Ceará, referente ao mês de julho. O cartão é um programa de transferência de renda voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social. O investimento total neste ciclo é de 12,4 milhões de reais, somando-se ao montante já destinado pelo programa desde sua criação em 2017. O cartão Mais Infância é voltado para famílias com renda per capita de até R$ 89,00, que tenham crianças de 0 a 5 anos e 11 meses e estejam com um cadastro único CAD único atualizado. O pagamento é feito de forma mensal, sempre no dia 15, e abrange todos os municípios do Ceará. Desde 2017, mais de 302.506 famílias foram beneficiadas pela transferência de renda, que inspirou inclusive os acréscimos no programa federal Bolsa Família. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. 7:57, rede municipal de ensino de Icó ganha reforço na infraestrutura com aquisição de móveis de cadeiras para salas de aula. Mais informações com Richard Lopes. Um balanço divulgado pela Polícia Federal mostra que 85 foragidos da justiça foram presos no período entre janeiro e... Agora sim, a informação com Richard Lopes, direto de Icó para o jornal Alerta Geral. A prefeita de Icó, professora Aurineide Lamaro, com a secretária de Educação, Patrícia Brasil, receberam na manhã de ontem centenas de carteiras que serão distribuídas para todas as escolas do ensino fundamental e creches do município. As carteiras chegaram em vários caminhões baú em comboio na cidade. A prefeita Aurineide disse que o investimento de mais de 5 milhões de reais representa mais um passo importante no fortalecimento da educação, garantindo mais conforto e dignidade para alunos e professores. Richard Lopes, da Papagaio FM 97,5 de Icó, para o Alerta Geral. São 7:58. Alerta Geral. Esportes. Ontem a bola rolou pela Série A do Campeonato Brasileiro, também teve Copa Sul-Americana. Na Série A do Brasileirão, o Palmeiras ficou no empate de 1-1 com o Mirassol. Já o Ceará, jogando em casa na Arena Castelão, perdeu pelo placar de 1-0 para o Corinthians. E o Santos venceu o Flamengo pelo placar de 1-0. Botafogo ficou no empate de 0-0 com Vitória da Bahia. E o Red Bull Bragantino empatou em 2-2 com o São Paulo. Com a derrota, o Flamengo continua na liderança, mas pode perder essa liderança hoje, já que logo mais às 19h30 tem Fluminense e Cruzeiro. Se pelo menos der um empate, o Cruzeiro assume a liderança. E ontem também a bola rolou pela Sul-Americana. O Bolívar venceu o Palestino pelo placar de 3-0. O Aliança Lima venceu o Grêmio pelo placar de 2-0. E o Santo Antônio Bulubulo perdeu em casa de 3-0 para o Once Caldas. Além de Fluminense e Cruzeiro pela Série A do Brasileirão, hoje também tem Série B. Logo mais às 19h30 tem Operário e CRB, 21h35 Remo e Novo Horizontino. E pela Sul-Americana, vai ter bola rolando às 19h para a Universidade do Chile e Guarani do Paraguai. 21h30, o Atlético Bucaramanga recebe o Atlético Mineiro. Ex-Flamengo e Corinthians, Felipe, o goleirão Felipe, curte calmaria e não pensa em parar aos 41 anos. O jogador que atua atualmente no futebol de Luxemburgo. 3 dias após ser campeão mundial, Chelsea colocou 11 jogadores na lista de negociáveis. Segundo o jornal espanhol Marca, dentre eles estão João Félix, Sterling e também o Kunku, dentre outros jogadores que também poderão deixar o clube inglês. Vai ser uma verdadeira reformulação. Bayer Leverkusen treina no Ninho do Urubu com a presença de torcida. O clube alemão está no Rio de Janeiro fazendo a pré-temporada e vai ficar treinando no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Falando de esportes, e Assis Lira para o Alerta Geral. Final de mais uma edição do Jornal Alerta Geral. Agradeço o carinho da sua sintonia. Muito obrigado pela sua audiência. O nosso próximo encontro amanhã às 7h com as principais informações do Ceará, do Brasil e do mundo. E você acompanha na íntegra a edição de hoje do Alerta Geral na internet, no site cearagora.com.br e também em nossas redes sociais. A você um grande abraço, que você tenha um bom dia, uma excelente quinta-feira e a gente se encontra novamente amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral. Sertão Central AM 1570. A rádio que o povo acredita. 8 e 2. 1570 kHz. Tradição e verdade. Quando o assunto é óculos, você precisa falar com quem realmente entende do assunto. Óculos de sol, de grau, armações, lentes, saúde, estilo, necessidade ou até vontade. Para todos esses assuntos, você tem a Ayrton Óticas. Fundada em janeiro de 2011, nosso compromisso é com a transparência, qualidade técnica e pontualidade na entrega. Somos especialistas no que fazemos. Nossa equipe conta com mais de 50 funcionários movidos por paixão e embasados no conhecimento. Nosso atendimento é 10 estrelas, porque o cliente é a prioridade do nosso negócio. Temos 10 lojas, 8 em São Luís e 2 no Ceará. Aqui você pode ficar tranquilo. As lentes são de qualidade com tecnologia digital das melhores marcas. E além disso, o preço é justo. Nosso crescimento vem acompanhado de valores e muita tecnologia. Pensou em óculos? Estamos aqui. Ayrton Óticas. Vlad Black Comunicação Visual. Oferecemos uma variedade de serviços, incluindo placas, faixas, adesivação, banners, letreiros, letras caixa, letras em PVC expandido, placas em lona, toldos e placas em ACM. Também realizamos adesivação de motos, carros e geladeiras. Visite-nos na rua Marconi Gomes de Freitas, no centro, ao lado da cooperativa de Senador Pompeu. Transforme suas ideias em realidade com a Vlad Plaque. Tudo em comunicação visual para você. WhatsApp 88996428352. Lucasel, toda linha de acessórios e assistência técnica de primeira, conserto de tablets e celulares. Na Lucasel você encontra carregadores, fones, baterias, capinhas e películas para todas as marcas de celulares. Aceita-se cartões. Lucasel, telefone 88999428002. 2. Organização Lucas. ZYH 621. 1570 kHz. Rádio Sertão Central AM. Senador Pompeu Ceará. Fundação Fonseca Coelho. Direção Geral Coelho Júnior. Desde 1981, a rádio que o povo acredita. Não saia da sintonia. Dentro de 5 segundos, mais uma atração. Aqui na Melhor Sertão Central. Manhã no Sertão. No Sertão. Começa agora na Rádio Sertão Central AM. Programa Manhã no Sertão. Com Maninho Souza. Bom dia, meu povo do Sertão. Tá no ar o programa que acorda com você. Quando o dia clareia, o sertão já tá ligado. Com Maninho Souza, tudo é bem informado. Tem notícia, tem horóscopo, tem a tia bugar no ar. É alegria e verdade pra te acompanhar. Manhã no sertão é de verdade, pode crer. Só na Sertão Central pra você se entender. Informação e bom humor pra começar bem o dia. Com a rádio que o povo confia. Manhã no sertão, com Maninho Souza, Thiago e tudo que o povo quer saber. Na Rádio Sertão Central AM. Aqui amanhã é de verdade. Dia clareia, o sertão já tá ligado. Com Maninho Souza, tudo é bem informado. Tem notícia, tem horóscopo, tem a tia Guga no ar. É alegria e verdade pra te acompanhar. Manhã no sertão é de verdade, pode crer. Só na Sertão Central pra você se entender. Informação e bom humor pra começar bem o dia. Com a rádio que o povo confia. Manhã no sertão é de verdade, pode crer. Só na Sertão Central pra você se entender. Informação e bom humor pra começar bem o dia. Com a rádio que o povo confia. Manhã no sertão é de verdade, pode crer. Só na Sertão Central pra você se entender. Informação e bom humor pra começar bem o dia. Com a rádio que o povo confia. Manhã no sertão é de verdade, pode crer. Só na Sertão Central pra você se entender. Informação e bom humor pra começar bem o dia. Com a rádio que o povo confia. Manhã no sertão é com Maninho Souza, Thiago e tudo que o povo quer saber. A Rádio Sertão Central AM. Aqui amanhã é de verdade e dia. Com a rádio que o povo confia. Amanhã no sertão. As suas manhãs com mais músicas e alegria. Manhã no sertão. Maninho Souza. É isso mesmo, as suas manhãs com muito mais músicas e alegria. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Cheguei, já estou por aqui no nosso programa Manhã no Sertão, nessa manhã maravilhosa de quinta-feira, dia 17, né, gente? 17 do mês de julho, ano 2025. E você que está em casa, você que está no trabalho, passeando, viajando, está ligadinho, ouvindo aqui a nossa Rádio Sertão Central, você já pode mandar mensagem, tá bom? Estamos aqui online. Através do nosso WhatsApp 889-9930-1300. É fácil, né? Muito fácil para você participar com a gente, tá beleza? Vamos embora! Direção geral de Coelho Júnior. Nessa primeira hora nós iremos viajar no tempo, recordar o melhor do passado, né? As músicas, os hits, os sucessos que marcaram época. Década de 60, de 70, 80 e 90. É, passarão por aqui em nossa AM Sertão Central. Bora, bora, bora, bora. Vamos embora, né? Bora, bora. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e as previsões astrológicas. Tina Charles, I love you, I love. Time for us. Sertão Central AM, 1570. Horóscopo do dia. Fique por dentro das previsões do seu signo. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, gente, dia 17 de julho de 2025. Eu sou a Suzy Luz, as previsões astrais estão chegando para esse dia 17. Quem nasce dia 17 de julho é do signo de Câncer, com a personalidade do signo de Gêmeos. São pessoas emotivas, sensíveis, protetoras, com forte apego à família. Tudo de bom para você que faz aniversário hoje, dia 17 de julho. Áries, Touro e Gêmeos. Oi, Áries, nascidos de 21 de março a 20 de abril. Áries, em meio às obrigações diárias, a gente acaba ignorando o valor das pequenas alegrias. Mas um gesto de carinho e um momento de silêncio ou até um instante de paz podem ser verdadeiros tesouros para você hoje. Aproveite, a cor para você é o lilás, números da sorte 30, 59 e 12. Touro, nascidos de 21 de abril a 20 de maio. Touro, você tá radiando a autenticidade hoje e isso é algo poderoso. Use essa energia para mostrar ao mundo quem você realmente é, sem filtros ou disfarces. A cor para hoje é o azul, números da sorte 09, 18 e 46. Gêmeos, nascidos de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, mudanças significativas estão se desenrolando e apesar de parecerem desconfortáveis, elas trazem a chance de renovar a sua realidade. Aceite esses novos ciclos com sabedoria. Cor para você branco, números da sorte 20, 17 e 52. Eu já volto e falo com Câncer, Leão e Virgem com mais previsões astrais. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Fique por dentro das previsões do seu signo. Previsões astrais de volta por aqui, Câncer, Leão e Virgem, Câncer, nascidos de 21 de junho a 21 de julho. Câncer, quanto a motivação parece escassa, é sinal de que você precisa voltar-se para dentro e cuidar de si com mais carinho. Muitas vezes a gente está preso a padrões de exigências externas que nos afastam de quem realmente somos, né? A cor para você hoje é o rosa, números da sorte 21, 01 e 48. Leão, nascidos de 22 de julho a 22 de agosto, Leão, seu estado interno influencia diretamente como você percebe o mundo. Quando você encontra equilíbrio dentro de si, tudo parece ganhar mais clareza e harmonia. Cor para você cinza, números da sorte 42, 50 e 13. Virgem, nascidos de 23 de agosto a 22 de setembro, Virgem, proteger a sua mente e emoções é um ato de amor próprio. Nem tudo que vem de fora merece sua atenção ou energia. Você vai ter sabedoria suficiente para saber o que lhe faz bem. A cor para você hoje é o marrom, números da sorte 51, 42 e 20. Eu já volto e falo com Libra, Escorpião e Sagitário com mais previsões astrais para essa quinta-feira. Horóscopo do dia. Oito e 19. Semana de móveis Zeni. Preços imbatíveis para você comprar tudo novo. Aproveita! Roupeiro 10 portas de mobile por 1.099 ou 12 de 109,90. Cozinha 10 portas de mobile por 1.099 ou 12 de 109,90. Conjunto 6 cadeiras com tampo granito tubiforme por 899 ou 12 de 89,90. A maior variedade de móveis pelo menor preço é na Zeni. Compre na loja, site ou app. O melhor está aqui. Hoje é dia de reconhecer e valorizar quem impulsiona a nossa cidade. Gente trabalhadora, que gera empregos, renda e fortalece a nossa economia. O comerciante, seu esforço, dedicação e compromisso com o crescimento da nossa cidade merecem todo o nosso reconhecimento. Parabéns para todos os comerciantes pelo seu dia. Homenageamos esta classe que acredita no trabalho e no desenvolvimento de Senador Pompeu e Milhão. Esta é uma homenagem da CDL de Senador Pompeu e NDL de Milhão. Apoio Rádio Sertão Central. Sertão Central AM, a sintonia do coração. Com quem se ama, não é apenas ir pra cama, nem transar uma emoção. Amor se faz sem preconceito, não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão. Fazer amor é sentir mais.

coisa legal pra você, porque você é uma pessoa tão especial que é tão difícil a gente deixar alguma coisa na sua mão. Você já é um presente de Deus. Não dá pra ser agora?